João 4, a partir do versículo 19. Amém? João 4, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. A mulher lhe disse: Vejo, Senhor, que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: Mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Deus eterno, nós mais uma noite agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos na tua presença, por mais uma oportunidade, meu Pai, de chegarmos diante do Senhor, de cultuarmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor e também por essa oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Deus, fale conosco, abra o nosso entendimento, ajuda-nos, meu Pai, a entender as tuas escrituras da melhor forma possível. Fale conosco, meu Pai. Que essa mensagem dessa noite seja uma mensagem para o nosso coração e seja uma mensagem que possa ser aplicada nas nossas vidas. É o que nós pedimos te agradecendo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Como eu falo que sempre, toda vez que eu começo a falar dos evangelhos, principalmente quando eu falo do evangelho de João, o evangelho de João é o evangelho que possui menos milagres de Jesus. O evangelho de João tem muito ensino. O evangelho de João tem sete milagres. Durante todo o evangelho, sete milagres. E o texto todo é dividido nos sete milagres, e depois do último milagre vem a crucificação. Só que no meio desses sete milagres, Jesus prega muito. Você vê Jesus sentado e falando, e falando, e falando, e ensinando, e ensinando, e ensinando. O Evangelho de João é o Evangelho do ensino de Jesus. Jesus ensina muito. Fala muita coisa para a vida da gente. O Evangelho de João preocupa muito pouco com o nascimento de Jesus. Já começa com o ministério de Jesus logo e muito do ensino. Você vê, a boca de Jesus é o Evangelho de João. Ele ensina muito. E não só através das palavras, mas das ações dele. As ações de Jesus são muito importantes no Evangelho de João. Principalmente a ação do texto que nós lemos aqui. O texto fala que Jesus estava na Judéia, em Jerusalém, voltou para a Galiléia e passando. No caminho de volta para Galiléia, ele tinha que passar por Samaria. Os samaritanos eram uma raça mestiça de judeus. Os samaritanos eram o povo do Reino do Norte. O povo os judeus que caíram em pecado de idolatria e casaram com outros povos. Então, para o povo de Israel, os samaritanos eram ralé. Não eram seus irmãos, não eram seus parentes. Eles eram a escória da sociedade. Então Jesus passa no meio daquele povo que já era renegado. Além de passar naquele povo, Jesus para e conversa com a mulher. A mulher também era renegada na sociedade. A mulher na sociedade de Israel, ela estava em segundo plano. Homem não podia conversar com mulher. Mulher não podia levantar o rosto e dirigir uma palavra para um homem que não fosse o seu marido. E Jesus para e, além de conversar com aquela mulher, pede ela alguma coisa. Pediu ela água. E ali a história desenrola. Jesus pede água para aquela mulher. Vem a discussão sobre a água. Depois, como Jesus começa a revelar algo sobre a vida daquela mulher. A mulher já vê em Jesus um profeta. Até chegar-se o ponto que eles começam a discutir sobre adoração. Começaram ali da conversa sobre a água. Jesus sentado ali no poço que Jacó havia furado. Chegou na questão da adoração. E Jesus, a mulher faz uma indagação sobre a adoração e Jesus responde. No meio dessa conversa. E depois nós vemos que aquela mulher reconhece Jesus como Cristo, vai para a sua cidade, busca um punhado de gente e acaba ganhando muita vida para Jesus ali naquela história. Mas esse trecho que nós lemos aqui é muito importante para a vida da gente. Jesus, discutindo sobre a vida daquela mulher, entra no conceito de adoração. E adoração, principalmente nos nossos dias, é o que move a vida da igreja. O que mais a igreja faz hoje é adorar, entre aspas. Nós temos grandes movimentos de adoração. Os nossos cultos possuem mais adoração do que pregação. São assim. Normalmente nas igrejas são assim. Você mais canta, adora, do que ouve a palavra, do que se tem pregação. Durante o dia, você passa o dia fazendo o quê? Normalmente as que estão em casa ou no trabalho, radinho ligado, ouvindo louvor. Adoração faz parte da vida da gente. Só que, infelizmente, nós perdemos o conceito que é a adoração na Bíblia. Perdeu-se o conceito. E nesse texto aqui dá para a gente entender o que Jesus ensina sobre adoração. Nós temos um problema, principalmente no nosso país, é que nós fomos altamente influenciados pelo estilo de adoração dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália. Que aquele pacote de louvor, igual eles cantam lá, jogam para cá e a gente segue. Então, tudo que se canta aqui é o que já foi cantado nos Estados Unidos, no Canadá. Quando já não está prestando lá mais, eles mandam para cá. É assim. E a gente acha que isso é adorar. Fazer igual eles fazem é adorar. Cantar igual canta, pular igual pula, isso é adorar. Só que Jesus traz um conceito de adoração nesse texto, ensinando essa mulher e também nos ensinando, que é muito importante e que é importante para a vida cristã. Porque o texto, só a gente resumindo aqui, diz que o pai procura quem? O texto fala que o pai procura adorador. O pai procura adoradores que adorem o Espírito em verdade. Podia ter falado, procura pregadores, procura evangelistas, procura isso, procura aquilo, mas fala, procura adoradores. Então, se o pai procura essa classe de pessoas, a gente precisa entender o que é isso, para a gente poder ser assim, para a gente poder estreitar o relacionamento com o pai. E para quando o pai procurar essa turma, ele olhar para a gente e ver a gente como eles. Quando o pai olhar procurando adoradores, ele nos vê como adoradores. Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente fala de adoração, a gente lembra de quê? O que é adorar? O que é adorar? Servir. O que mais? Hã? Exaltar o nome do Senhor. O que mais? Glorificar. Quebrantar o coração. O que mais? Reverenciar. Viver em santidade. Humilhação. Então, quer dizer, a gente tem vários conceitos do que é adorar. Normalmente, à primeira vista, a gente acha que adorar é cantar ou tocar. E aqui na nossa igreja também dançar. Graças a Deus tem isso aqui também. Então, antigamente nem isso tinha. A gente acha que adorar é isso. Que adorar é quando eu saio de casa, tomo um banho, ponho uma roupa, uma Bíblia, venho para o culto, chego aqui e aí tem um período de adoração. Aí canta, canta, canta, canta, canta, bate, bate, bate palma, acabou. Aí acabou a adoração aqui. Aí eu vou embora para casa, só no outro dia. Que eu venho para a igreja, eu adoro de novo. Isso é um conceito que a gente, querendo ou não, ainda existe na vida da igreja. Tanto é que tem gente que fala assim, ah, hoje eu não vou adorar não. Aí senta e deixa o pessoal cantar. Como se adorar fosse isso. Só que a palavra adoração, nem indo no hebraico, no grego, no dicionário Aurélio, adorar, além de reverenciar, de exaltar, significa manter relacionamento com alguém. Adorar é manter relacionamento com alguém. Você criar um ambiente de relacionamento. Você se relacionar com o outro. Isso é um conceito básico. Se você for ainda no original, aí que você vai ver mesmo. Mas criar um relacionamento, se relacionar, isso que é adorar. A gente vem normalmente no conceito de reverenciar, mas no básico, básico, básico da nossa língua portuguesa, que vem lá do latim, significa criar um relacionamento com alguém. Isso que é adorar. Então, partindo desse princípio, que adorar é criar um relacionamento com alguém, todos os outros princípios que a gente tem como adoração caem por terra. Porque o primordial é criar um relacionamento com alguém. E se Deus procura adoradores, Deus procura pessoas que querem ter um relacionamento com Ele. Só que, dentro dessa questão da adoração, antes da gente ir para o final, que se a gente continuar aqui, a gente chega no final, eu quero discutir algumas coisas que o texto nos ensina, que são coisas erradas que a gente faz na hora de adorar. Primeira coisa, olha o versículo 20. O versículo 20, a mulher, quando vê que Jesus é profeta, versículo 20, ela fala assim: os nossos pais adoraram nessa montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar que se deve adorar. Ótimo. Nós já estudamos aqui, mas é bom recapitular. Depois da morte do Salomão, lá, o filho do Davi, lá, depois que o Salomão morreu, o reino de Israel se dividiu em dois. Diz que o filho do Salomão, o chamado Roboão, assumiu o reino e quis ser pior do que o seu pai. A frase básica do reinado de Roboão é assim: se o imposto do meu pai era pesado, eu vou ser 10 vezes mais. Aí o que aconteceu? Houve uma revolta. Aí um tal de Jeroboão juntou 10 tribos e saiu, fez o reino do norte. E houve a divisão. Só que o templo, que era o culto, era no reino do sul, Jerusalém. Aí o pessoal do reino do norte criou vários lugares de culto. E um dos lugares que prevaleceu era o Monte Gerizim. Você tinha, são dois montes, um do lado do outro. É o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E lá, até nos dias de hoje, os samaritanos fazem sacrifício para Deus. Até hoje. Não é o teoge da Bíblia. Se você for em Israel hoje visitar a terra lá, você vai lá no Monte Gerizim, que você vai encontrar sacerdotes samaritanos fazendo sacrifício de cordeiro até hoje. Então lá ficou um ponto de culto. Em Israel, era em Jerusalém, Monte Sião. Em Samaria, era em Gerizim. Aí o que a mulher fala? Tudo bem, como é que a gente resolve esse negócio? Porque para vocês adoram no monte de lá, e nós adoramos no monte de cá. Nós temos um grande problema na nossa adoração, que é vincular a adoração com lugares específicos. Nós temos um problema sério, que nós só queremos estreitar relacionamento com Deus em lugares específicos. Igreja é lugar de mexer com Deus. Minha casa é lugar de resolver meus problemas com a família. No trabalho é lugar de trabalhar. E dividimos a nossa vida assim. Deus é na igreja. No serviço é lugar de trabalhar. Em casa é lugar de mexer com outras coisas. Mas Deus é na igreja. Nós prendemos a nossa adoração a lugares específicos. Se adoração é se relacionar com Deus, esse relacionamento com Deus tem que ser em todo lugar. É aonde você está, você tem que estar em contato com Deus. Porque a Bíblia fala que Deus está em todo lugar. É em todo lugar. Só que nós fazemos igualzinho essa mulher. Adoração é lá no monte. Não. Adoração é em todo o tempo das nossas vidas. É do momento que você levanta ao momento que você dorme, você está se relacionando com Deus. E a Bíblia fala que até quando você está dormindo, Deus está lá com você. Até o tempo do sono, Deus está com você, a Bíblia diz. Então, o relacionamento com Deus tem que ser em todo o tempo. A gente tem aquela mania, né, quando a gente está muito nervoso, vamos mandar Deus virar o olho 5 minutos. Às vezes a gente tem até a consciência que Deus está, mas a gente não vive assim. A gente quer separar os tempos. Eu tenho 5 minutos com Deus, que é o de manhã quando eu acordo. E depois Deus para lá e eu para cá. Não. Quem dera se nós reconhecêssemos a presença de Deus às 24 horas do nosso dia com a gente. quem dera que se nós reconhecêssemos que em qualquer momento da sua vida, que é você só abrir a boca que Deus está do seu lado. Quem dera que você reconhecesse que nos piores vales da sua vida, Deus não está no monte, nem na igreja, Deus está do seu lado. Quem dera se nós tirássemos da cabeça essa ideia que Deus só está na igreja, mas lembrar que Deus está lá no seu trabalho, está na escola, está no meio da rua, no trânsito com você, todo tempo. Só que isso também traz responsabilidade, né? Deus está para as coisas boas, mas também na hora errada Deus está lá também vendo. Mas Deus não está no monte. Deus está em todo lugar. Se nós começarmos a analisar o nosso relacionamento com Deus, esquecendo do Deus só da igreja, mas esquecendo que o Deus está lá, também está com você, onde você estiver, o enfoque do relacionamento muda. O jeito de você enxergar Deus muda. Deus não é o Deus que está lá, mas é o Deus que faz de você um templo e está em você. A gente for analisar a história bíblica é algo fabuloso. Deus começa no jardim com o homem. Deus começa no jardim com o homem. Deus aparecia para o homem uma vez por dia. Ótimo. Depois, Deus começa a aparecer para o homem em determinadas situações. Como aparecia para Abraão. Em determinados momentos, Deus aparecia. Fazia um altar, Deus vinha. Chegou um determinado momento que o homem se achou no direito de prender Deus. Aí, achava que Deus só estava no templo ou só estava no tabernáculo. Aí, lá Deus estava. Então, lá fora, o pau quebrava. Precisava de Deus, ia para o templo. Os profetas começaram a quebrar isso, né? Porque fora do templo eles falavam com Deus e ouviam a Deus muito mais do que quem estava no templo. Mas tudo bem. Com Jesus, Deus faz algo maravilhoso. Deus deixa de estar no jardim, Deus deixa de aparecer para o homem, Deus deixa de estar no templo, mas numa lógica que a gente não entende, Deus sai de uma habitação humana e começa a morar dentro do homem. Não é isso que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo não transforma o homem em morada dele? Na morte e ressurreição de Jesus, há uma virada da história. Deus deixa de aparecer para o homem e de estar num lugar e passa a habitar em cada um de nós. Você não precisa de ir em algum lugar. Quando você quer ir, Deus já está. Você não precisa de buscar a Deus como os homens antigos achavam, correr atrás de Deus. Basta você olhar para o seu lado que você vai ver Deus do seu lado. Que Deus passou de habitar, deixou de habitar em templos e tudo e começou a habitar dentro de nós. Nós buscamos Deus em lugares tão distantes e Deus está em nós pelo seu Santo Espírito. A gente esquece disso. Nós precisamos de parar com essa fixação em locais. Deus está em todo lugar. E quando nós convertemos e tomamos uma posição diante de Deus, Ele fala que o Espírito Santo dele habita em nós. Então Ele não está em lugares, Ele está em nós. Se nós entendermos isso, nosso relacionamento com Deus muda. Se nós entendermos isso, a nossa visão de Deus muda completamente. Precisamos de quebrar em primeiro lugar essa visão errada, que a adoração é presa a lugares. Que o relacionamento com Deus é preso a lugares. Segunda coisa, versículo 21. Versículo 21. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nesta montanha nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 23. Mas agora vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Segundo problema que nós temos é o problema de vincular a adoração a pessoas. Em primeiro lugar, Jesus quebra a questão do lugar. Não tem lugar. Segunda coisa, Jesus aqui não fala que o Pai está procurando os pastores, os bispos, os sacerdotes, Deus está procurando adoradores. Pessoa que se dispõe a ser adoradora, Deus quer. Jesus quebra a fixação em pessoas. Nós, seres humanos, temos uma facilidade muito grande de nos vincularmos a pessoas. Como nós não temos, principalmente os cristãos evangélicos, nós não temos ídolos, santos, para que nós pudéssemos nos agarrar, joelhar, ser devotos, nós nos devotamos a pessoas. Nós não temos ídolos de barro ou de gesso, mas transformamos esses ídolos em ídolos humanos. E achamos que só essas pessoas conseguem ter um relacionamento com Deus que nós não conseguimos. Nós idolatramos pessoas e achamos que só elas nos conduzem a Deus. Quantas das vezes nós achamos que são pessoas que nos conduzem a Deus? Só que a Bíblia fala que existe só um mediador entre Deus e os homens. Quem que é esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Só que nós nos fixamos em pessoas. E sabe qual que é o problema da gente fixar em pessoas? Que o dia que essa pessoa falha, como todas falham, aí nós caímos junto com ela. O dia que essa pessoa falha, como todo ser humano falha, a gente cai. Porque a gente vê naquela pessoa a personificação do próprio Deus. Só ele, só a oração dele, só o conselho dele, só a pregação dele, só isso dele, só aquilo dele, só o jeito dele falar. Quantas vezes eu ouço e falo, gente, peraí. O relacionamento com Deus a partir de Cristo foi aberto a todos. Não é isso que a Bíblia fala? Que aquela coisa que fazia separação entre a gente e Deus, o véu lá, né? Isso que foi rasgado. Acabou. Não precisa de nenhum sacerdote encaminhar a gente diante de Deus. O texto bíblico fala que pelo sangue do Cordeiro, todos nós temos livre acesso a Deus. Precisamos de parar de vincular o nosso relacionamento com Deus, colocar pessoas como mediadoras. Os irmãos estão para nos ajudar? Estão sim. Nós só conseguimos chegar, caminhar com Deus com a ajuda uns dos outros. Mas o mediador, o que não erra, o que não falha, é o Jesus que morreu lá na cruz por nós. Nós todos falhamos, erramos, pisamos na bola uns com os outros. É normal. Normal. Hoje eu passei por uma experiência, assim, é engraçada, mas é terrível. A gente faz trabalho na escola e tal, e o professor pediu para a gente adquirir um livro lá para ler uma curmaça de texto. Ninguém conseguiu comprar o livro. O livro custa R$140. Aí eu falei com os meninos, não, eu preciso desse livro, eu vou correr atrás, vou conseguir comprar. E fui lá e comprei o livro. Comprei o livro, como era poucas páginas, tem um determinado limite de páginas que a gente pode tirar cópia. Aí xerocamos para todo mundo lá, para poder fazer, ler o livro, ler o texto, fazer um resumo e tal. Aí o professor dividiu em 4 partes para a gente entregar o texto. Aí no dia de entregar a primeira, eu não ia na aula, eu fiz o texto antes, bonitinho e tal, quis entregar para o professor, não, só aceito no dia. Aí uma colega falou assim, não, pode deixar que eu entrego para você. Falei, beleza. Deixei o trabalho com a menina. Uma senhora de idade e tal, beleza. O professor vai entregar os trabalhos hoje. A entrega, dando nota lá. Aí ele pegou meu trabalho, olhou, deu a nota lá, me entregou o trabalho. Na hora que ele pegou o trabalho dessa bendita dona, ele virou para mim e falou assim, João, traz seu trabalho aqui. Aí eu peguei. Ele olhou o meu, olhou o dela, falou assim, olha, confessa o pecado, quem copiou de quem? Eu olhei assim e falei, não pode. Quem copiou de quem? E a senhora, poxa, a senhora tem mais de 60 anos. É aquela pessoa que exorta todo mundo, que briga por causa de nota, por não sei o quê. Quem copiou de quem? E ela, diante de Deus que eu não copiei, que Deus sabe, que não sei o quê, e eu calado, só vendo. Que diante de Deus que eu não fiz isso, olha aqui para o senhor ver e tal, e eu calado, só vendo aquilo. Eu falei assim: Jesus, o que, que eu vou fazer? Eu vou xingar essa mulher? Não vou. Aí deixei falar, 20 minutos, discutindo com o professor, que eu não fiz. Aí o professor olhou assim: o que, que você disse? Eu falei: eu não digo nada. Eu sei que eu trouxe o trabalho aqui um dia antes, o senhor não quis receber. E se ouviu ela pegando o meu trabalho para trazer no outro dia. Eu vou falar o quê? Aí o professor riu, olhou para ela, olhou para mim. Ah, então tá, deixa eu passar aí. Aí olhou para ela assim e falou assim: é bom que você aprende a não copiar dos outros. Falou com ela. E deu nota para mim, deu nota para ela e pronto. E essa dona ficou com raiva. Ficou com raiva. Saiu pisando duro. A gente toma café todo mundo no mesmo lugar lá. Passou, não me cumprimentou. E com raiva de mim, falando com os meninos que estavam com raiva de mim. Fiz o quê? Nada. Eu fui na boa vontade de deixar o trabalho com ela. Ela colou de mim. E aí ele ficou com raiva de mim. Aí passou. Aí no final da aula, como é que acontece uns negócios? O professor trocou o professor, tem uma outra matéria lá. No finalzinho da aula, a professora lá começa a contar a história de gente que pegava trabalho dos outros e copiava. Do nada, do nada. E contando como é que era um absurdo, como é que cristão tinha cara de pau de fazer um negócio desse. E desceu o cacete. E eu calado, e os meninos tudo olhavam pra mim, eu sério, eu sento lá no fundo da sala, né, eu caladinho e tal. Aí no final, o semblante da senhora já mudou, baixou, chegou perto de mim, conversou e tal. Tranquilo. Vambora. Eu tava vendo assim: Deus, como é que é? Pessoa, elho de santidade. Se eu me focasse só nela, eu agora estava indo embora para casa arrasado. Falei assim: pô, crente igual essa aí, tá cheio. Mas copiou e hora nenhuma afirmou que não tinha, diante de Deus. Aí depois eu caí na real. Falei assim: não, peraí. A gente também é assim. O ser humano tem dificuldade de reconhecer erro. Tem. Então, vamos passar, porque a vida é assim. Na nossa vida com Deus, é desse jeito. Se nós não enxergarmos os nossos irmãos como alguém que erra, e que custa reconhecer o erro, que às vezes pisa na bola com a gente e acha que está certo. Se a gente não entender que a gente também é assim, a nossa vida com Deus não vai ser uma vida boa. Porque o relacionamento com os nossos irmãos influencia no nosso relacionamento com Deus. A gente não entende isso, mas o nosso relacionamento com o nosso irmão influencia o nosso relacionamento com Deus. Quer ver um exemplo? Jesus ensinou assim: se você tiver que dar uma oferta e vier aqui no gasofilácio, mas na hora que você for julgar a moeda, lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, o que, que você tem que fazer? A Bíblia manda você largar o que você está fazendo, voltar e resolver o problema com o irmão. Por quê? Se você não consegue se relacionar com quem que você está vendo, você vai se relacionar com quem você não vê? Se você não consegue caminhar junto com quem você pode pegar, tocar, conversar, e com quem você não vê? A gente tem que parar de enxergar os nossos irmãos como deuses, mas enxergá-los eles como pessoas iguaizinhas a nós. E isso é para todo mundo. É os grandes pregadores, é os grandes cantores, é os grandes movimentos de adoração, é o pessoal que dá testemunho. Porque a gente vê, quantas vezes a gente vê pessoa dá testemunho? Igual aconteceu há pouco tempo com uma pregadora aí, que dava testemunho sobre lesbianismo e tudo, e na hora que assustaram, ela caiu no mesmo pecado. Que fugida. E todo mundo... pau nela. Por quê? Estava pregando e tal, e caiu na mesma coisa. Não entende, que a própria Bíblia fala que quem está de pé, cuidado para que não caia. Todo mundo está na mesma situação de poder pecar. Só que a gente quer idealizar os outros como deuses. Isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. A gente enxergar os nossos irmãos como Deus atrapalha. Mas se a gente começar a enxergar os nossos irmãos com as mesmas limitações, com as mesmas dificuldades, que a possibilidade que ele tem para chegar para Deus, você também tem? Nós começamos a mudar o nosso relacionamento com Deus. E começamos a ver os nossos irmãos não como pedra de tropeço, mas como alguém que, com as suas falhas, com seus problemas, com as suas dificuldades, nos ajudam a chegar diante de Deus. Precisamos de quebrar isso, quebrar a fixação no local, a fixação nas pessoas. Terceira coisa, nós temos uma necessidade de cerimônia. Nós temos uma necessidade de ter uma adoração organizada. Nós temos a necessidade de se relacionar com Deus de uma forma esquematizada. Então, se eu chego no culto, o culto tem uma ordem. Mudou, já é problemático. Eu tenho uma ordem com Deus. Eu acordo tantas horas, oro de tantas horas, leio tantos versículos. Então, todo dia tem que ser assim. E Deus tem que me responder do mesmo jeito. Só que a Bíblia fala, no Evangelho de João, quando vai falar do Espírito, fala que o Espírito é como o quê? Um vento. E diz que o vento sopra para onde quer. E aqui fala que a adoração é uma adoração para Deus. Alguém aqui viu Deus? Você sabe como é que Deus é? A forma de Deus e tal. Como é que Deus é certinho? Você não tem. E ser movido pelo Espírito, um negócio que você não vê, a gente tem que sair da formalidade. A gente quer padronizar a nossa relação com Deus. A gente quer falar com Deus de um jeito e espera que Deus nos responda do mesmo jeito. Deus, a Bíblia fala isso, Deus age como quer, do jeito que quer, como quer. A gente não tem como aprisionar a Deus, a nossa forma de pensar. Deus se relaciona com a gente do jeito que Ele quer. Você vê que com Elias, Deus se relaciona ele como fogo, depois como o quê? Uma brisa só. É assim? Ele chama Deus uma hora, vem fogo. Depois vem uma brisa. E Deus aparece para o homem do jeito que ele quer. Então a nossa relação com Deus não tem como ser uma relação formal, uma relação cerimonial, uma relação organizada. A relação do homem com Deus é como um vento. Porque o próprio Espírito, que o texto bíblico fala, né, que lá o adorador é em espírito e em verdade. Espírito, a palavra espírito, significa vento. Ninguém aprisiona o vento. Significa vento. A palavra espírito lá no Antigo Testamento, que é a palavra hebraica rua, vento. A palavra espírito no Novo Testamento, pneuma, vento. Ah, você não tem como aprisionar, você não tem como dimensionar, você não tem como ver como é que é. Você sabe que existe. Todo mundo sabe que o vento existe, mas alguém conhece como o vento é? Alguém sabe direcionar onde que o vento vai, para onde vem? A gente tem ideias, mas ninguém sabe o caminho do vento. Sabe que o vento existe. E Deus é assim. E Deus fala que nós temos que adorar como o vento, em espírito, sem se preocupar com o formalismo. Como você não conhece o vento, você fica na dependência do vento. Você fica esperando para ver o que o vento vai fazer. Então, se é para relacionar em espírito, é para relacionar em dependência de Deus. A forma de relacionar não é uma forma cerimonial, mas é uma forma de se colocar em dependência de Deus. Quer se relacionar com Deus? Se relacione conforme Deus quer, não como você espera. Adore a Deus como Deus quer. Faça aquilo que Deus quer. Pare para ouvir aquilo que Deus quer. Comece a viver na dependência do Espírito. Deixe-se ser como um papagaio que é levado para o vento. Adorar é isso. É se entregar para Deus e deixar Deus controlar. Acho não. Porque o vento tem hora que é manso, mas tem hora que é terrível. Tem hora que o vento é uma brisa, tem hora que o vento é um tufão. Mas viver no Espírito é viver conforme o vento, na dependência de Deus. E fala também que tem que adorar em Espírito e tem que adorar em verdade. O Evangelho de João, a palavra verdade é fortíssima. Fortíssima. No Evangelho de João, capítulo 8, fala que quem que liberta o homem? Verdade. E assim conhecereis a verdade vos libertará. No Evangelho de João, verdade e Jesus são a mesma coisa. Quem é a verdade no Evangelho de João é Jesus. Se é adorar em espírito e adorar em verdade, então se relacionar com Deus, você quer se relacionar com Deus em verdade, tem que relacionar com Deus como Jesus. Se você quer entender como se adorar em verdade, entenda como Jesus viveu. Você quer se relacionar com Deus em verdade, veja como Jesus andou, o que Jesus fez, o que Jesus falou e como Jesus viveu. Tenha o caráter de Cristo. Seja cada dia mais parecido com Cristo. Essa é a adoração que Deus espera. É essa turma que quando Deus olha para baixo, Ele espera. Quando Ele está procurando adoradores, Ele está procurando gente que tem o caráter de Cristo e gente que vive na dependência de Deus. Gente que parece com Jesus e gente que é conduzida pelo Espírito. Gente que quando Deus olha, vê tudo que Jesus fazia, fazendo. Como Jesus se relacionava com o outro. Como se Jesus se relacionava com Deus. Jesus tinha um nome para chamar a Deus. Qual que é o nome que Jesus chamava a Deus? Chamava de Pai. Só que não é só Pai. É aquela palavra que aparece na Bíblia da gente lá, o Abba. Essa palavra Abba significa paizinho. Mas não é paizinho. Sabe quando o bebê começa a dar as primeiras palavras e ele vai falando papá, aquela coisa bem... Abba é isso. Era a expressão que as crianças, os bebês de colo, pronunciavam quando queriam dizer pai. É uma palavra de inocência, porque é a palavra do bebê mesmo, não é a criancinha pequena. Diz que papaizinho nem exprime o que é a palavra Abba. É aquela criança de colo que está aprendendo. Vai soltando aquelas primeiras palavrinhas que você já acha que é pai. Sabe aquele negócio? Que qualquer coisinha que o menino fala é pai e é mãe. É aquilo ali que Jesus chamava. Por isso que ninguém mais chama pai daquele jeito na Bíblia. E por isso que os judeus ficavam escandalizados. Tamanha a intimidade que Jesus tinha com seu pai. Ele se direcionava a Deus, não como os judeus, que nem falavam o nome de Deus por medo. Chamava Deus de um nome, Senhor, porque tinha medo de falar o nome de Deus. Jesus, pelo contrário, chamava a Deus de Pai como uma criança de colo. Então, quer relacionar com Deus como Jesus? Tem esse nível de intimidade. A intimidade que a criança tem com o Pai. Sabe a criança que vê o Pai, nem sabe o que o Pai é. O pai muitas vezes é um mau caráter, mas a criança se entrega aos braços do pai. Bem, nem sabe o que o pai é, o que o pai faz, como é que o pai trabalha, se o pai tem onde comer, o que beber. Chega lá e entrega. Você põe um menino em 20 andares, se mandar o menino pular, o menino pula, porque acha que o pai vai estar lá esperando. Vive em total dependência. Quer se relacionar com Deus como Jesus relacionava? É assim. Total dependência. Viva como Jesus. É o que Jesus falou para essa mulher. Ela entendeu. Falou assim, você vê que o versículo posterior, ela fala assim, não, eu sei que o Messias vem. Ela entendeu na aula. Ele está falando de algo diferente. Ele está falando de um relacionamento. E ela entendeu tanto que ela foi lá e pregou para as pessoas, vem cá para vocês verem quem está aqui. O pessoal veio e falaram assim, olha, primeiro nós ouvimos esse homem pelo que você falou. Agora nós, com os nossos olhos, vemos que ele é o Filho. E diz que houve salvação na terra naquele momento. Então nós precisamos de entender a adoração com isso. Quando fala que eu sou. Verdade. Porque você vê que Jesus em todo o tempo no texto, ele não se identifica como Cristo. Nesse texto ele fala que ele é. Que a mulher reconhece. Que a adoração estreita tanto o relacionamento com Deus, que aí você começa a ver quem Deus é. Com certeza. Então é algo para a gente pensar. Mudar o conceito de adorar. Sair do conceito de cantar, tocar e pular. E passar que quando você está aqui cantando, você está exprimindo o seu relacionamento com Deus. O que você faz aqui tem que ser consequência da sua vida lá fora. A sua adoração aqui dentro tem que ser um reflexo do que você faz em casa, no trabalho, na vida. Então a adoração aqui é simplesmente a expressão do seu relacionamento com Deus. Então, se você não tem relacionamento nenhum, esperar o que é de Deus aqui? É algo para a gente pensar e algo para a gente refletir nessa noite. Então, curva a sua cabeça que a gente vai orar.